noite é varada. Ai, ai, pode ir no baixo, hein? Vem que é larga. Vem na cama. A noite. Não dorme não, não dorme não, que a sensação chegou. Tapa, tapa, tapa, tapa, varada. Tapa, tapa, tapa, varada na rapa. Olha meu filho, chama na pressão dos varenóis. Bota no swing, bota na pegada do papo. Tapa, varada. Segura minha bola, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Segura aí, vá. Vou fazer mais bonito ainda aqui, viu? Tô suando igual a tampa de panela de cuscuz, vamos lá, vai. Ah, agora fiquei folgado até. Eu quero ouvir mais alto ainda. Assim, ó. Ah, ah, ah, ah. E aí, vai! Prostituto, vagabundo! Bora! Você é aonde, bebê? Você é na rua, eu em casa! É o quê? Não dorme não que eu tô chegando, vai! Tapa, tapa, tapa, tapa, varada, tapa. Tapa, tapa, varada na raba. Na raba. Aba, porta, coração. Vai. Tapa, tapa, tapa. A sensação dos varenóis. Chamado juiz. Bora, Paulinho, só meu patrão, meu irmão, é espetacular, viu? Só dá um gritão aí. Bota no chuveiro. E aí? Vai! Vai, vai achando. Ah. E vai ser molezinho esquecido. Se prepara que tu tira o pé no chão. Vou na balada acabar, vou no seu corre passar. Vou na ressaca de saudade e implorar por mim. Só não esquece que eu te avisei. Solta a voz que eu quero ouvir vocês. Vai! Pode ir! Mas não vai conseguir me deletar no coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa. E aí? Olha fazendo dó, dó, dó, dó, dó. Tirou! Tu pode me evitar. Pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa revoada. Fazendo. Oi, oi. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Vamos dançar, piseiro, vamos dançar, porra. Tá só começando, bebê. Bora, meu mano. Olha a pressão dos paredões, bora dançar, porra. Que galera é essa, papai? Chama! E aí? Vai, vai achando que não vai doer. E vai ser molezinho esquecer. Se prepara que tu. Solta a voz, bora! Quando a balada acabar, quando o seu corre passa, quando a ressaca de saudade. Só não me esquece que eu te avisei. Solta a voz que eu quero ouvir! Mas depois vai ligar, querendo aquela nossa. E aí? Fazendo. Oi. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar. Pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó. Bota a pega, olha o swing do papai. Deu a dar um tequilão. É a sensação dos varedões. Vou dançar, porra, vou dançar. Pisa que tá só começando, bebê. Isso é macio, papai. E quer gostou, dá um gritão aí. Isso é uma banda, Bora Yang e Carlos. Quem sabe solta a voz comigo, bora. E aí, ah. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não. É que eu me afoguei. Achei que poderia tirar ela do cabaré. A mulher até gostosa, ela é própria, está demais. Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai. Ela é envolvente. Quem sabe solta a voz comigo. Vai. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Aqui só dá quem quer aquela tua sentada. Olha que volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu delírio. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Que galera é essa, papai? Olha a pegada, olha o zoom e vindo, papai, bora dançar forró. Eu tô aqui sofrendo na solidão. E você tá difícil pra mim. É que eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia. Vai. A mulher é gostosa, ela é profissa demais. Talvez me seduzindo, rebote, cê tá pro pai. Ela é envolvente. Alô, Sabrina! E aí? Hoje é pra cima, vai! Vai! Se você tá complicado, tá difícil demais. Aqui só tá rindo aquela tua. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Alô, Samira! A mulher diferente das iguais. Vai na pegada, olha o piso. Volta, rapariga, sem você. É pra tocar no paredão. Cachaça, bora beijar na boca que a noite é a criança hoje. E a sensação dos maritões. Alô, família, show. E é uma banda. E é uma banda. Chama na pressão, meu Deus. Vou dançar, porra, bora dançar, piseiro, papai, que a sensação chegou. Bora, seu bonito. Quem sabe aí, bora. Ah. Eu tentei te esquecer. Vale. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu peito. Tu tem um toque que me deixa louco. Rodei, rodei, rodei. Só dá uma jogo. Senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. É a sensação. Bora de novo. Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta. É porque cê senta com carinha de neném. É a sensação. Chama do juiz. Bora, minha prefeita Marcela Gomes. Só me achou. Tentei te esquecer, baile com sucesso. Eu até te quero longe, mas o corpo é perto. Seu beijo, seu corpo. O teu toque que me deixa louco. Rodei, rodei, rodei. Solta a voz que eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vai. É porque você tá com carinha de neném. Senta com carinha de neném. É a sensação. Vai. Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha. É porque você senta com carinha de bebê. É a sensação dos paredões. Show. E até em reclamação. Show. Isso é macio, sensação. Faz o sucesso nosso aí, isso é mais que o papai. Quem sabe canta comigo, bora. Bora. Tu sabes que quando te vejo, beijo é certo, prazer é fatal. Na cama não te me quero, tanta intimidade, amor surreal. Não rola com esse pivete, não tá certo, não te satisfaz. Bora tentando achar um desenho como eu, só que não é capaz. E aí? Você pode até procurar, você não vai encontrar em outro. Então para de reclamar, eu quero ouvir. Se ele não te faz gemer, se ele não te faz, eu vou até falar pra. Já pode ligar, resolvo fácil. ETN resolve fácil. Isso é mais que papo. Chega, bebê. Bora. Você pode até procurar, você não vai encontrar em outro. Então para de reclamar. E aí? Se ele não te faz gemer, se ele não te faz dor, eu vou até falar baixo. Troca de macho, troca. Chama do juiz. Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bom, eu vou até falar baixo. Troca de macho, troca de macho, troca de macho. Se não achar, pode ligar, resolvo fácil. Céu avante. E a perfeita Marcela Gomes, chora dela, viu? É a sensação dos paridões. E quem lançou, dá um gritão aí. Tira o pé do chão. Bora dançar, porra, papai. Isso é vacina, sensação. E aí, bebê? Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela. E a galera animada. Já avisei de longe, ela balançando o bundão. Sai daí, menina. Olha que eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela ainda até o chão. Já avisei de longe, ela balança no bundão. Eu quero ver as novinhas descendo até o chão, bora. Eu tô descendo sim, tô rebolando sim. Faz um vídeo, tira foto, só não encontre mim. Eu tô descendo sim, tô rebolando sim. Tira o pé do chão. Cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela ainda até o chão. Galera animada, já avisei de longe. Ai, sai daí novinha, deixa de ir. Bora, eu cheguei no piseiro. Olha, já avisei de longe, ela balança do budão. Eu quero ver as novinhas descendo até o chão, bora. Eu tô descendo sim, tô rebolando sim. Faz o vídeo. Tira foto, só nem faz. Eu tô descendo sim. Joga na pegada, bota no chulinho. Olha a pegada. E gosta da putaria, e gosta do que não perde. A sorte tá mal acostumada. Tem mulher que quer amor. Bota no juízo! Chega agora e depois esquece. E aí? Vá! Mas o jogo virou. Tô remetendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu quero ouvir quem sabe só da voz bem alto comigo. Vai, show de pé, pau. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, a sensação chegou, papai. Bota swing, bota pisão. Oh, isso é macio, sensação. Quem sabe solta a voz comigo, bora. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. E aí, bebê? Mas o jogo virou, tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? Solta mais time a banda, eu quero ouvir, solta mais comigo. Vai! Puxa. E aí? Tira o pé no chão, chama! Hoje se prepara que hoje à noite eu vou rolê, vou botar pra gerar. Vai chorar, a sensação chegou, papai. Oh, olha pegando, olha o zumbi no bandido. Chama assim a sensação, a sensação dos paredões. Bom dia, minha gente, bom dia, meu povo. Bora dessa forró, papai. Quem sabe aí, bora. Se não quer com nós, não tem miséria. Eu tenho meu. Você. E você é uma cinderela, mas eu prefiro. É só no bloco e bloco, ó. Bloco e bloco nela. Bloco e bloco nela. No conta de reserva, bloco e bloco nela. No conta de reserva, bloco e bloco. Bota na pegada, ô. No bloco e bloco e bloco, vai. No conta de reserva, bloco e bloco nela. Bloco e bloco nela. Conta de reserva, bloco e bloco. Vamos dançar, porra, bora dançar, pisa. Vai, só vou. Bora, Tênis, bora, Tênis. É Tênis da Mansões. Se não quer com nós, não tem miséria. Eu tenho meu contato em reserva, mulher. Você não tem ideia. Como é a sentadinha dela, baby. Você é uma Cinderela, mas eu prefiro. Vai! Bloque, bloque nela. Eu bloque, bloque nela. Eu conto a minha reserva, é bloque, bloque nela. No bloco, bloco, bloco, vai. Vou botar de reserva, é bloco, bloco nela. Vou botar de reserva, é bloco, bloco. No bloco, bloco. Bota no pisão. Oh, a sensação dos paredões. Bora, Paulinho, só meu patrão, meu bom, espetacular, viu? Prazer na pegada, bota no swing. Bota no piseiro do papai. É mais um bebê, a só nos vai. Olha no conta que reserva. Chama na pressão, chama na piseiro, vai, meu filho. Chama na pressão, meu teca. Mission is about to begin. So please, fasten your seatbelts. Já vai ser uma sensação. Olha o swing, olha a pegada do boizinho. A sensação dos paredões. Quem sabe solta a voz comigo aí, bora. Mas esse tempo de correr atrás já passou. Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou. E aí, bebê? Tô me amando, mas dei a volta por cima. Agora eu sou, viu? Se prepara, vamos! E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha. Faz um sucesso nosso aí. Espetacular, hein? É, esse... E aí? Mas esse tempo de correr atrás já passou. Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar carnejou. Eu tô me amando, mas dei a volta por cima. Agora eu sou o grande amor da minha vida. Se prepara, vá! Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruir, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, prepara pra ruir, prepara pra chorar. Ai! Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar, papai. Ó meu secretário da Viva Tão. Eu fui pro baile da Colômbia em busca de mal de novo e nada de namorar. Eu fui pro baile da Colômbia em busca. Vai! Eu fui nada de namorar, que a putaria é mais gostoso. Eu fui nada de namorar. Prepara pra juntar o baile, vai! Oh! Juntei o baile, porra! Separei de novo. Tô partindo pro Mandela em busca do mal de novo. Juntei o baile, porra! Separei de novo. Safadona, toma safadona, olha aqui, toma safadona. Olha a pegada, olha o swing do papai. Que nada de namorar, putaria é mais gostoso. Eu fui pro baile da Colômbia em busca do molde novo. Eu fui pro baile da Colômbia. E que nada de namorar, putaria. É uma bola, meu filhão. E que nada de namorar, que a putaria é mais gostoso. Chutei o bode, bora. Chutei o bode, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela. Em busca de um balde novo. Chutei o bode, porra. Separei de novo, tô partindo pro Mandela. Em busca de um balde novo. E o Pedro chegou. Toma safadão. Olha que toma safadona. Olha que toma safadona. Olha que toma Reginaldo. Ah, toma safadona. Olha que toma safadona. Olha que toma safadona. Bota na pegada, bota no swing do papai. É tá rindo e calor. Ela me olhou. Ah. Olha que eu tava no piseiro, me encontrei com uma novinha. Falei no ouvido dela que ela é safadinha. O cara de safada, ela me olhou. E aí, bebê? Ah. Eu te me amarra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu vou. Prepara pra jogar o rabo. A jovina tá pingando. sensação. Eu nem já mando um aviso, vai lá querendo se envolver, ela tá doida pra ficar. Pau! Então me diz na minha posição que vai querer. Vira pra sensação aí! Pau! Bota de quatro e dá tapinha no bumbum. E bota de quatro e dá tapinha no bumbum. Que é uma banda, fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca. Joga no chuinho! Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca, eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Se eu fosse preso toda vez que eu machucar sua xereca, eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta. Eu gosto da tcheca, vou dançar porra, vou dançar piseiro, papai. Novinha ainda sente, gosta de mantê-lo. Não sei se tá gostosa, ou eu que tô bebo. Chego no piseiro, procuro logo a tcheca. Eu gosto da tcheca porque ela me liberta. Bora! Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu fosse preso toda vez com a machucação acerada. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Ai, a tcheca me liberta. Eu gosto da tcheca. A tcheca me liberta. Eu gosto da tcheca. A tcheca me liberta. Eu gosto da tcheca. Bota no pegada do papai. Tchau. Olha o sou do paredão. O nome dele é Zé de Gravações. Mostra o item. Olha a novinha indecente, gostar de safadeiro. Não sei se tá gostosa. Ai. Chego no piseiro, procuro logo a tcheca. Eu gosto da tcheca porque ela me liberta. Eu tô preso toda vez com a machucação acerada. Oi. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Se eu fosse preso toda vez que eu machuca a sua acerada. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu gosto da tcheca. A tcheca me liberta. Eu gosto da tcheca. A tcheca me liberta. Eu gosto da tcheca. A tcheca me liberta. Eu gosto da tcheca. Bota no chuveiro. Olha a pegada e o piseiro do papai. É o vivo onde? Bora me aproveitar e chora. A sensação dos paredões. Vamos dançar, porra, bora dançar, piseiro, meu filho, tá só começando, papai. E aí, galera, os camarote. Tamo junto de verdade, viu? Oi! Bora, meu El, vai na produção, já vem, tô? Eu quero ouvir, bora! Pra que eu fui me apaixonar por essa má. Só quis me enganar, me deu um chá de cama, como é que não vamos? E pra que eu fui me apaixonar por essa maluca, por essa bandida? E só quis me usar, só quis me enganar, me deu um chá de cama. Solta a voz que eu quero ouvir. E aí? Ah, pra não chorar, mas o meu coração chorou. Uou, é que ela tem fama. É rir na mão, tira o pé do chão. Que eu jogo sem sentimento, o que que tem sentimento? Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É teu certo, certo, certo, certo, teu sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, é que eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu certo, certo, certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, papai. Joga no piso. Baixa é nóis, o melhor spendrive do Brasil. WSport.net. Ah, pra que eu fui me apaixonar por essa maluca. Que só quis me usar, só quis me enganar. Me deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Pra que eu fui me apaixonar por essa maluca. Meninas, bora! Uou, todo mundo falou pra me achonar. Uou, é que ela tem fama. Tira, tira! É que eu jogo sem sentimento. Ah. Eu fico sem sentimento. Se apaixona, se prepara pro sofrimento. É que eu sento sentimento. Se apaixona, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento. É que eu fico sem sentimento. Se apaixona, se prepara pro sofrimento. Vamos botar a novinha pra sentar, vá. E aí, bebê? Agora! Eu ligo o som, aumenta o som do paredão. Eu ligo o som, aumenta o som do paredão. Se liga que as novinhas vai botar pressão. Se liga que as meninas... Eu ligo o som, aumenta o som do paredão. Eu ligo o som... Aumenta o som do paredão. Se liga que as meninas vai botar pressão. Se liga que as bichinhas. Baixinho, baixinho, minha banda. Elas ficam loucas em frente ao paredão. Bota a mãozinha no joelho, bebê. Bota a mãozinha na mesa. Bota a mãozinha na frente do som aí. E vai jogando o rabetão. Ah. Olha que pina, empina, empina o rabetão. Empina, empina e vai descendo ele no chão. Empina e joga. Ai! Olha que pini, pini, pini, bota a mão. E pina, vai. Olha que pina o rabetão. E pina, vai descendo ele no chão. Joga, joga, joga o rabetão. Vamos dançar, porra, bora dançar, pisa. Alô, Davi, Matheus. Eu ligo o som. Aumenta o som do paredão. Eu ligo o som. Eu ligo o som, aumenta o som do paredão. Eu ligo o som. Ai! Olha, se liga que as bichinhas vai botar. Eu quero ver as novinhas descendo até o chão, bora! Ah, elas ficam loucas em frente ao paredão. Bota a mão no joelho e joga o rabetão, bora! Elas ficam loucas. Bota a mãozinha no joelho, bebê, e vai jogando, vai! Ah, joga, joga, joga o rabetão. Joga, joga e vai jogando ele no chão. Joga, joga. Bota na pegada do papai. Vai. Joga, joga, joga desse, joga o rabetão. Empina, empina e vai descendo ele no chão. Empina, empina, empina o rabetão. Vamos dançar, porra, bora dançar, piseiro aqui. Tá só começando. Olha que carro, meu patrão, meu bom, é espetacular, viu? A sensação do carro. Ai, que saudade. Vamos dançar, porra, bora dançar, piseiro, tomar cachaça, beijar na boca. Joga a mão pra cima. A sensação chegou. E aí, ai, que saudade do piseiro. Que rola amizade. E o som de mala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão. Eu quero ver as ovinhas descendo. Que saudade do piseiro, de tomar cachaça, de rolar amizade, de um só de mal. bota a mão no chão. Eu quero ver as bichinhas. Bora, bebê, bora. Ah. É que eu tô com saudade. É que eu tô com saudade. Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade. É que eu tô com saudade. É que eu tô com saudade. Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade. Eu fico sentado. Tô sentando de novo, eu fico sentado. Tô sentando de novo, eu fico sentado. Tô sentando de novo, eu fico sentado. Joga na pegada do pacote. Quando eu ligo o som, é que eu tô com saudade. Chão, eu quero ver a sobrinha na frente do paredão. É que eu tô com saudade. É que eu tô com saudade. Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade. É que eu tô com saudade. É que eu tô com saudade. Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade. Eu fico sentado. Vou sentando de novo, eu fico sentado. Vou sentando de novo, eu fico sentado. Vou sentando de novo, eu fico sentado. Vamos dançar, porra, meu povo, bora dançar, piso. Sensação dos paredões. Não que vai na produção já vem todo. Isso é uma moda, né? Tô de concerto, você entrando de novo. E a gente? Ai, bota a mão na cabeça, agora desça, vá. Desça, desça, desça com a mãozinha na cabeça. Desça, desça com a mãozinha. Ai, desça, desça com a mãozinha. E desce, barra as calças todinha aqui. Ué? Olha que ela se garante, vai mostrar como é que vai. Ela se garante, agora vai, bebê. E pina bunde vai, jogando pra trás. Pina bunde vai, jogando pra trás. E pina bunde vai, jogando pra trás. Olha que pina bunde vai. Aí, muda a posição e vira de costa pra mim. De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Bota no chuveiro. Já consigo sensação. E aí, bebê? Mas o calor tá aumentando e tá quase 40 graus. E as ovinhas de biquíni na praia passando mal. Calor tá aumentando. As meninas de biquíni na praia passando. Eu vou mandar um papo reto. Atenção, meninas. Bota a mãozinha na cabeça, bebê. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Agora desce, ó. Desça, desça, desça com a mãozinha na cabeça. Desça, desça com a mãozinha na cabeça. Desça, desça. Perigão! Desça, vai! Olha que ela se garante, vai mostrar como é que faz. Ela se garante, agora vai! Empina bunde vai, jogando pra trás. Empina bunde vai, jogando pra trás. Olha que empina bunde vai, jogando pra trás. Empina bunde vai, baixinho, bebê! Muda a posição e vira de coxa pra mim. De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Bota no chuveiro. A sensação dos paredões. cheguei no piseiro, vejo essa safada. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão! Ai, eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão. E aí? Vou chegar, viu? Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Olha a barra, bora essa safada! Para de olhar pra mim, oh. Que começa a beber o som. Eu gosto de beber. Sei que eu faço você ouvir. Toma ali na viela no sul. Você sabe pra quê? Bora. Eu sou dessa noite toda. Hoje eu sou sua garota aí. Dá a sensação dos paredões ao vivo e no bonito. Eu sou dessa noite toda. Hoje eu sou sua garota aí. Dos paredões, chega, chega, chega, chega. Isso é mais que uma pai, os olhos paredões. Olha, minha gente, obrigado pelo carinho de cada um de vocês, viu? Por mil mereci o dia aqui, mas infelizmente a gente não pode passar do horário, né? Obrigado! Obrigado, minha prefeita! Recebe aí, vá! Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. E aí? Ah, mas o jogo virou, tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? Para a banda, para tudo, eu quero ouvir só a voz de vocês. Bem alto, vai! Pois sim. Mais alto! Cê vai beber, tira o pé do chão, vai! Pois se prepara que hoje à noite eu vou morrer, eu vou botar. Cê vai beber, vai! Chegou a minha vez de mazada. Essa novinha quer sentir pressão, vai se envenenado, ela desce até o chão. Essa novinha tão louca pra me ter, tá com o nosso paletão aí, DJ Seco CC. Alô, meu parceiro Seco CD, o Moral de São Paulo, toca Thiago Paredão aí, véi. Moleque de pegada. Ela já bebeu catuaba com limão, mas não perdeu a linha, essa mina é pressão. E quando o dia toca, ela se acaba, o paredão balança. Bota pra chorar, deixa a peteca cair. Hoje pra dançar até a poeira subir. E a gatinha tá chegando, rebolando até o chão. Quando cê toca, Thiago Paredão, essa novinha quer sentir pressão. Baixo envenenado, ela desce até o chão. Essa novinha tão louca pra me ter, tá com o nosso paredão. Aí de dizer com certeza, essa novinha quer sentir pressão. Baixo envenenado, ela desce até o chão. Essa novinha tão louca pra me ter, tá com o nosso paredão. Aí de dizer com certeza. E essa vai pra meu parceiro Romário, a WR Produções. Escute o nosso som, meu irmão. Ela já bebeu catuaba com limão, mas não perdeu a linha, essa mina é pressão. E quando o Didi toca, ela se acaba, o paredão balança. Só pra chorar, não deixa a peteca cair. Hoje é pra dançar até a poeira subir. E a gatinha tá dançando, rebolando até o chão. Quando cê toca, o Thiago Paredão, essa novinha quer sentir pressão. Com baixo envenenado, ela desce até o chão. Essa novinha tão louca pra carne tem. Tá com o nosso paletão, mas de te ser com certeza essa novinha. Quer sentir pressão? Com o baixo envenenado, ela dessa tensão, essa novinha. Tô louca pra mim ter. Tá com o nosso paletão, mas de te ser com certeza essa novinha. Quer sentir pressão? Com o baixo envenenado, ela dessa tensão, essa novinha. Tá louca pra mim ter. Tá com o nosso paletão, mas de te ser com certeza. Chama no piseiro. Alô, meu parceiro João Vitor Vera, Eliseu Martins, no estado do Piauí. Yo!